navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Vem gente de Cabinda, Benguela e Luanda. Eles vinham acorrentados pra trabalhar nessas bandas. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. E acorrentados no porão do navio, muitos morreram de banzo e de frio. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. E aqui chegando não perderam sua fé, criaram samba, capoeira e o candomblé. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Vem gente de Cabinda, Benguela e Luanda. Eles vinham acorrentados pra trabalhar nessas bandas. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. Acorrentados no porão do navio, muitos morreram de banzo e de frio. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. E aqui chegando não perderam sua fé, criaram samba, capoeira e o candomblé.